Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos a essa que já é a 10ª edição do Ballers Cast, de volta aí com mais informações sobre o futebol americano e o basquete, né, NBA e a NFL. A gente vem aí com a nossa 10ª edição e a segunda em sequência depois de uma pausa, né? Avisamos, garantimos que voltaríamos e, de fato, estamos aí já com a sequência para poder falar da rodada da semana 9 da NFL, que já está encaminhando aí para sua segunda metade, acabando a temporada regular, para a NBA, que ainda está bem no começo, mas algumas coisas vão ficando mais claras, já vão se desenhando de uma forma mais perceptível. E para isso eu vou chamar os meus dois companheiros aqui de sempre, o Marcos Paulo e o Gabriel, que tem um recado bem bacana para dar para a gente, né, Gabriel? É verdade, Renato. Fala Marcos Paulo, fala galera. Seguinte, pessoal, como nós estamos aqui, caras multifacetados, né? Vou dar uma divulgaçãozinha aí do meu trabalho de TCC, que eu fiz com outros três colegas aí da faculdade, chama Campos Invisíveis. É só você procurar aí no Google camposinvisíveis.com. É um trabalho sobre os estádios antigos aqui da cidade de Belo Horizonte, estádios Atlético, América e Cruzeiro, além dos primeiros campos que tiveram aqui. Tá super legal, super interativo a página, super divertido, tem mapa, tem linha do tempo. Então, quem gostar de futebol também, né? Não só de futebol americano, mas de futebol da bola redonda, dá uma conferida lá que tá bem bacana. Olá, Gabriel. Olá, Bernardo. Olá, pessoal que nos escuta. E vamos para mais um podcast aí que nos... Uma boa semana aí nos esportes americanos. Vamos lá. Depois a gente dá mais detalhes aí sobre o trabalho do Gabriel, que vai estar na nossa descrição lá no podcast. Mas falando já de futebol americano, antes de começar a falar especificamente dos jogos, que fazer aquele boletim dos machucados, que infelizmente virou rotina já nessa temporada, porque são muitos machucados importantes, né? Já foi o Aaron Rodgers, já foi o David Johnson, já foi o J.J. Watt. E continuando em Houston, a gente vai falar do Deshaun Watson, que vinha fazendo uma excelente temporada, né? Com todos os predicados aí para ser o Offensive Rookie of the Year, né? O calouro ofensivo do ano, o ganhar o prêmio. Mas, infelizmente, ele teve uma lesão sozinho num treino, rompeu o ligamento cruzado anterior e fica fora da temporada. É uma perda muito grande para o time dos Texans, né? E logo depois daquela excelente partida contra o Seattle, aquele tiroteio. Alguns jogadores, até da própria defesa do Seattle, né? O Richard Sherman, por exemplo, elogiaram muito a atuação do Deshaun Watson, e ele vinha numa crescente gigante aí, né? Mesmo no seu primeiro jogo como titular contra o Cincinnati, ele fez touchdown e depois ele não parou mais de marcar aí a sua temporada de estreia com o time dos Texans. E realmente é uma perda dessas que muda o nível do time, né? Ele ainda não é nenhum Aaron Rodgers, por exemplo, para fazer falta do jeito que ele faz para Green Bay. Mas ele, sem ele, realmente, o time volta a um nível de competir por fora, né? Um time que estava em uma crescente muito grande, que tinha grande chance de chegar aos playoffs. E agora, para competir de verdade, né? Porque tem uma defesa muito forte. E um ataque que estava pontuando demais, seja com o Will Fuller, seja com o DeAndre Hopkins, até correndo com o Lamar Miller, então. E o Deshaun Watson também castigando com o braço e com as pernas. Então, sem ele, o Tom Savage claramente não tem capacidade de levar esse time tão longe contra o Watson. Já deu pra ver nessa derrota aí contra a equipe dos... Poxa vida, esqueci. Contra quem? Contra os Colts, né? Que é um time que não tá bem na temporada, mas que conseguiu fora de casa vencer os Texans. Fica claro mesmo que sem o Watson as chances do Texans de chegar longe dessa temporada são quase nenhumas, né? E já que falamos dos Colts, a outra notícia nem é muito relacionada a uma lesão nova, pelo contrário, uma lesão já bastante antiga. O Andrew Luck, que estava com o ombro machucado, fez uma cirurgia no começo do ano e tinha pretensão de voltar no meio da temporada, já adiou completamente essa possibilidade de retorno, porque continuou sentindo dores no ombro ali, teve que tomar medicamentos ministrados pelos médicos dos Colts, e fica fora da temporada. Essa notícia a gente também já sabia, mas no momento da gravação, algumas horas antes da gravação desse podcast aqui, que acontece na terça-feira à noite, um insider, né, um setorista lá do Indianapolis Colts, o Tony Donoghue, tweetou falando que os Colts foi informado, né, que é bastante possível que o Andrew Luck nunca mais volte a jogar e que o time está buscando aí uma escolha top 7 no draft do ano que vem para ter um novo quarterback. Aí o Andrew Luck, draftado em 2012, teve muitos problemas com lesão, mas quando jogou realmente mostrou que e tinha a possibilidade de ser um dos grandes quarterbacks da liga, um dos grandes quarterbacks da nova geração, mas o sofrimento com lesão não vem só atrapalhando a carreira, mas com essa nova informação é possível que atrofie completamente a carreira. É claro que foi só um tweet de uma fonte confiável, porque é um setorista dos Colts, né? Ainda tem muito mais informação para ser debatida, mas é importante a gente falar isso aqui, porque seria uma das novas caras da liga. Ah, não, e ele realmente... Como a gente fala desde o começo, né, com essa incerteza, essa história bem confusa até dessa lesão dele, que ele não tinha muita notícia da melhora dele, ele não conseguia treinar, não treinou na pré-temporada, demorou a conseguir voltar aos treinos na temporada regular, e aí logo quando voltou a treinar, sentiu de novo, agravou a lesão, e aí foi confirmado fora da temporada. Então fica bem esquisito, e se isso for realmente de verdade, né, o time dos Colts precisa buscar de qualquer jeito um outro quarterback, porque apesar do Jacoby Brissett estar tendo uma atuação até regular depois que ele virou titular, mas ele não tem capacidade de levar esse time tão longe quanto o Andrew Luck, né? O Andrew Luck tem um talento, um potencial muito maior. Então, vamos ver aí se o time vai aproveitar. Tem alguns talentos interessantes nesse draft, né? O Sam Darnold é cotado para ser o primeiro escolha, um cara de USC que vem chamando um pouco a atenção, principalmente na temporada passada, nessa, né, tem tido alguns altos e baixos ainda. Mas dessa escolha deve ser do Cleveland ou do São Francisco, né? Que a gente já acompanha. Indianapolis deve escolher alto, mas não tão alto assim. Então vamos ver como é que eles vão lidar com essa coisa do Andrew Luck. Andrew Luck, vamos ver os próximos capítulos aí. Tá certo. Então, com essa, Marcos, acho que a gente já pode passar para análise dos jogos da rodada 9. Beleza, Bernardo, a gente já começa com um bom jogo na quinta-feira aí, o Jets interrompendo a sequência 34-21, essa vitória lá em Nova York. Vocês viram esse jogo aí, pessoal? Como é que foi? É como a gente previu aí, foi um jogo interessante, né? Finalzinho até que deu uma distanciada aí, mas foi um jogo bem interessante. O time dos Jets, que parecia que ia ser o pior da liga, né? Talvez um dos piores, ninguém apostava no começo da temporada, mas tá tendo uma campanha bem consistente, já tem aí 4 vitórias nessa temporada. É difícil brigar, porque na divisão deles, tanto, né, os Bills aí estão na frente com 5-3, e também os Patriots estão liderando agora, mesmo na semana de bye. E o Josh McCown, por exemplo, tendo umas atuações bem surpreendentes, né? Ele é o segundo na NFL em passes completados, mais de 70%, o oitavo em touchdowns na liga, e o décimo em rating, né? Tem 96.1 de rating. Então ele que sempre foi um cara de tampão aí, tá tendo uma ótima atuação. Conseguiu aí já 3 touchdowns nessa temporada com 7 interceptações. Então é uma atuação bem surpreendente. Outro cara que foi bem, Matt Forte, né, não, Bernardo? Voltou a jogar bem, recebeu o passe para touchdown, correu para touchdown também. O time dos Jets teve um bom desempenho no jogo. Jogo corrido, né? Tanto com o Forte quanto com o Powell, né? O Bilal Powell, que rende boas narrações do Geraldo Marques sempre. Mas, além disso, né? Destacando pelo lado dos Bills, as vitórias deles vinham sendo calcadas assim, em tratar muito bem a bola, né? Sofrer poucos turnovers e na defesa forçar muitos turnovers. E o que aconteceu contra os Jets foi justamente ao contrário. O time teve vários, perdeu várias vezes a bola no ataque, e não conseguiu fazer o ataque dos Jets oferecer esses turnovers aí de posse. Então, a receita foi quebrada e resultou mesmo numa derrota dos Jets. Era inesperado, né? A gente imaginava que pudesse ser um bom jogo, mas com vitória de Buffalo. Mas mas não aconteceu. Os Jets com mais uma improvável vitória aí dentro dessa temporada, né? Outro aspecto que vinha funcionando muito bem, isso já há algumas temporadas pro time de Buffalo, e que não foi bem na última quinta-feira, foi o jogo corrido, né? Seja com o LeSean McCoy, seja com o Mike Tolbert, apenas 63 jardas totais corridas aí pro time dos Bills. Então, sem esse jogo corrido, o Tyler Taylor, que não é o cara mais eficiente do mundo lançando a bola, né? Baseia muito o jogo dele na sua mobilidade, nos play actions, nas jogadas de read option. Então, ele acaba que esse ataque não funciona tão bem, quando o jogo corrido não funciona tão bem, foi o caso de quinta-feira. Então aí no desespero ele acaba forçando mais as bolas, também teve fumble perdido aí, 3 fumbles perdidos, então o time do Buffalo realmente não teve uma boa atuação aí por alguns desses aspectos que a gente já destacou. Beleza, a gente vai agora para os de domingo, e a gente começa com a vitória do Colts sobre o Texans. O Texans jogando em casa, em Houston, perdeu para o Colts 20-14. A gente passa depois para Jaguars e Bengals, a quinta vitória do Jaguars, que vai dar 5 vitórias e 3 derrotas nessa temporada, 23-7 para cima do Cincinnati Bengals. Só uma pergunta aqui, pessoal: o Jaguars empolgou e vai dar alguma coisa esse ano aí? Cara, eles estão indo bem, né? Principalmente na defesa, que é a defesa que mais sacou adversários na NFL. Inclusive, o perfil oficial do time dos Jaguars no Twitter não é mais Jacksonville Jaguars, é Sexonville Jaguars, um perfil oficial. O desempenho é realmente empolgante. Verdade. E de última hora aí, no domingo, nós ficamos sabendo aí que o Leonard Fournette, do descanso, né, da semana de bye, teve uma lesão no tornozelo. E que estava listado para o jogo foi deixado de fora da escalação por conta de um problema interno do vestiário, né? Descumprimento de alguma regra ali do vestiário que ainda não ficou revelado. E ele é o principal corredor desse time, quarta escolha do último draft, vinha muito bem, era um dos melhores running backs em jardas nessa temporada. E mesmo assim, o time do Jacksonville não sentiu muita falta. Chris Ivory foi bem, o TJ Yeldon nessa partida não foi tão bem quanto na partida da semana 7, em que eles, os dois, Ivory e Yeldon, substituíram o Fournette, que não foi a campo, mas o Ivory deu conta do recado, o time foi bem, mais uma vez a defesa fazendo seu trabalho, né? É uma dos grandes destaques aí dessa primeira metade da temporada, essa defesa do Jacksonville, essa campanha positiva que não dava para esperar ser tão boa por enquanto, né? E vale destacar as cenas lamentáveis lá do AJ Green caindo na porrada lá com o defensor do Jacksonville. Ele já tem carreira nas artes marciais, pô. O cara mostrou talento. O cara deu uma chave de braço, um cruzado, um gancho, tudo isso em uma fração de segundos antes do juiz conseguir afastar a briga e ele tomar umas porradas dos caras do Jacksonville. Ele tomou um jogo de suspensão, né? Eu acho que eles não tomaram suspensão. Quem foi suspenso foi o Mike Evans, que também deu uma porrada. Ah, deu um sec desnecessário pra uma bola parada. Beleza. A gente vai agora pra um time que esse ano realmente empolgou, né? Deram uma defesa, montaram uma defesa que prestasse e tá aí, ó, 6-2 nessa temporada. O Saints, que venceu o Buccaneers em casa, 30-10. Fazendo valer sua casa e um massacre praticamente pra cima desse Buccaneers, né, pessoal? O time dos Bucks vem sendo uma grande decepção na divisão, né? Que a gente já esperava que pudesse ser forte, mas não por conta de Saints, não tanto por conta dos Saints e dos Panthers como tá sendo, né? Mas também por causa dos Bucks e dos Falcons. O Saints é aquele time que sempre foi muito inconsistente, mas de fato a defesa dos Saints melhorou muito. O Cameron Jordan agora tem companhia e o calouro Letmore tá jogando muito bem, inclusive foi ele que tomou a porrada do Mike Evans ali por trás, né? É cotado como pra ser um dos calouros defensivos do ano, né? Tão bem que ele vem atuando. É, se eu não me engano, ele foi durante 3 semanas já escolhido, 3 ou 2, não lembro, escolhido o calouro defensivo da semana. Ele tá jogando muito bem, de fato. E o ataque do Saints também vem mostrando algumas mudanças, porque antes, né, até por conta da defesa muito fraca, o time ficar muitas vezes atrás do placar, tudo se resolvia ali no braço do Drew Brees. Mas ele não tá precisando ser tão acionado, né, tá fazendo poucos passes, o que não é uma tônica desse ataque do Saints nas últimas temporadas. E também tem agora um jogo bem mais dinâmico, né? Porque o Mark Ingram vem bem, mas o outro bom rookie aí, né? Que não chega a competir para ser um dos melhores, mas o Camara é um running back que recebe muitos passes também e vem diversificando as jogadas do Saints. Não é mais só aquela bola de profundidade com o Breeze o tempo inteiro, dificulta para as outras defesas. O time do Saints deu uma boa empolgada mesmo, cara. Assim, tem uma tabela difícil, né? A da NFC Sul é difícil nessa temporada, mas dá para pensar no time nos playoffs. É, o time começou com duas derrotas, mas já são 6 vitórias seguidas, né? A maior sequência ativa da NFL. E, assim, em questão de jogo, né? Não só de vitórias e derrotas, né? De retrospecto. Mas em questão de jogo, de desempenho, do ataque e performance defensivo, o time do Saints é o melhor time da NFC South, né? Carolina tem conseguido um retrospecto positivo, mas ainda não convenceu. A Atlanta sofrendo demais com as viradas, né? Um problema que já teve. Todo mundo lembra no último Super Bowl 51, perdendo um jogo que estava praticamente ganho por 28-3 no terceiro quarto. E já teve 2 ou 3 viradas nessa temporada, se não me engano, inclusive nessa semana contra os Panthers, que a gente vai mostrar o resultado aí mais pra frente. E o Tampa Bay realmente uma decepção enorme, né? James Winston vai ficar fora pelo menos 2 semanas agora, gravou a lesão no ombro, Mike Evans suspenso. A temporada realmente foi pro buraco, apesar de DeSean Jackson, de O.J. Howard. Mike Evans e James Winston estão construindo uma química melhor, o time não consegue tão bem, o ataque não tá funcionando e a defesa também tá sofrendo bastante. Então o Saints tem tudo para se mantiver esse desempenho, né? Esse desempenho bem positivo dos dois lados da bola, de conseguir vencer essa divisão e chega bem forte se continuar assim, chega forte para brigar. Não é favorito, eu diria ainda, ao chegar um Super Bowl, por exemplo, mas é um time que pode brigar se continuar assim. Beleza. A gente falou que, eu falei, né, que foi um bom jogo, quase um massacre do Saints aí pra cima do Bucks, e agora a gente vai pra um que foi realmente um massacre, né? O ataque do Rams não tomou conhecimento da péssima defesa do Giants e venceu por 51-17. Mais uma vitória bem importante pro Rams, né, pessoal? Aí continua a grande performance ofensiva do Jared Goff, né, que foi muito mal na temporada passada. Mas que nessa temporada, com o Sean McVay chegando aí para ser o novo head coach da equipe, ele mudou da água pro vinho, né? Realmente é um novo jogador. No último jogo, lançou para 4 touchdowns, e inclusive o Todd Gurley, né? Que é um dos running backs mais consagrados da liga, que teve uma temporada bem fraca no ano passado também, que subiu de produção esse ano, elogiando o Jared Goff, né? Fazendo muitos elogios e agradecendo por ter um running back da qualidade do Jared Goff, né? Para ser o seu quarterback. Então parece que as coisas estão clicando ali pro lado de San Luis, de San Luis, não, Angeles, né? De Los Angeles. De Los Angeles, que saiu do San Luis, né? Agora é um time aí da Califórnia. E parece que as coisas estão funcionando. Essa segunda temporada é na nova casa. O time com o Samuel Atkins bem, Robert Woods recebendo 2 passes para touchdown, um ataque diversificado aí com o Cooper Kupp e o Todd Gurley voltando a correr muito bem. Então, o time defensivamente, que já era bem forte, né? Há anos tem uma das melhores defesas, tem um baita kicker, mas que agora no ataque consegue mostrar muita qualidade e continuando assim, vai brigar aí com o Seattle, e parece que eles vão ser os dois times a brigar por esse título da divisão, e vai ser uma briga bem interessante, né? 51 pontos não é toda semana que a gente vê, né? Beleza, agora a gente passa pro Panthers, pra vitória do Panthers contra o Atlanta Falcons que funcionando aí, né? E se o Ken Newton não funcionou pelo jogo aéreo, ele funcionou muito bem no jogo corrido, né, pessoal? 86 jardas corridas nesse jogo, né? Não só essas jardas, mas o lance pra mim mais bonito dessa rodada toda, uma enterrada, uma cravada digna de LeBron James pra cima do defensor dos Falcons. Nossa senhora, quase arrebentou a cabeça do jogador dos Falcons e conseguiu marcar um touchdown belíssimo. Mais uma virada, como eu disse, que o Atlanta sofreu. Apesar do final de jogo bem apertadinho, o Carolina conseguiu melhorar muito a performance defensiva nos últimos jogos. A volta do que o Kukli, né, realmente mostra, muda o nível dessa defesa. Então o time está tentando melhorar um pouco as atuações aí no ataque. A saída do do Kelvin Benjamin, parecia que ia ser sofrido mais nesse jogo. O time conseguiu diversificar bem com o McCaffrey, e aí também o Kenilton voltando a correr bastante. Então vamos ver aí se o time consegue ter uma subida de produção, porque vai ter que correr bastante atrás do Saints se quiser brigar por esse título da divisão. O desempenho do McCaffrey realmente também é digno de nota, né? E o Cam Newton é absurdo, assim, a atleticidade dele. A gente falou do Andrew Luck no começo do podcast. Se o Andrew Luck faz uma jogada daquela, eu acho que ele sai de cadeira de roda, ou quebra 5, 6 ossos. Não, aí que ele parava de jogar mesmo, né? É absurdo o que ele faz. Ele para de andar, né? Não para de jogar. Eu não sei o que acontece com o cara quando faz. E ele faz assim, na maior tranquilidade. Na maior naturalidade, É absurdo. Ele é um diferenciado. Com velocidade de running back jogando de quarterback. É um negócio absurdo. Exato. Não, e ele que não vem funcionando tão bem no jogo aéreo esse temporada continua. Inteira, né? Ele tá sentindo ainda a lesão no ombro, tem que pesado bastante. E o ataque um pouco inconsistente aí, bastante drops aí por parte dos seus recebedores. Então, ele começou bem mal, e aí com o Ron Rivera querendo tirar quase que completamente esse aspecto do jogo corrido do Ken Newton, ele não consegue ser tão dinâmico, ele não causa essa dúvida ainda nas defesas adversárias. E eu entendo essa preocupação, acho que tem que ter mais cuidado mesmo, porque na última temporada, por exemplo, ele ficou fora, porque ele se arriscou de maneiras desnecessárias aí, mas ele precisa correr com um pouco a bola, né? Isso faz parte do melhor dele, né? As melhores qualidades dele estão ligadas com esse jogo corrido, com essa força, com esse atleticismo que ele tem. Então ele precisa, pelo menos, deixar essa ameaça no ar, né? Fazer com que as defesas tenham medo, e quando precisar ele resolver com as pernas, precisa ser mais cuidadoso, não se jogar de cabeça igual ele fazia na temporada passada. Mas ele precisa aproveitar essa faceta dele, porque sem ela é difícil que o Carolina chegue muito longe. Inclusive sobre isso, o próprio Bill Belichick falou que o Cam Newton é a principal ameaça em contra o quarterback que ele consegue ver na liga. Né? E vale lembrar também que pesa para o jogo aéreo dele não tá muito bom, além da lesão no ombro, ele ter perdido dois recebedores por trocas aí das últimas temporadas, o Kelvin Benjamin e o Tevin Jr., que inclusive fez um touchdown com o Saints no jogo dessa semana, e também o tight end Greg Olsen, que tá machucado, né? Na verdade, eram os três principais alvos dele na última temporada. Eram os três principais alvos em 2015, quando ele teve. O time teve apenas uma derrota e ele foi MVP da temporada. Então, vamos ver aí como é que o time vai lidar com essa ausência agora do Kelvin Benjamin, que a gente lembrou semana passada, salientou, era o principal recebedor em números, mas o Devin Funches vinha ganhando cada vez mais alvos. É um cara que tem um estilo de jogo bem parecido, né? Um cara bem alto, assim como o Kelvin Benjamin. Então, Carolina achou que era o momento de dar mais espaço aí pro Funches e de explorar outras opções, como o Curtis Samuel, que foi selecionado na segunda rodada do draft, no último draft. O McCaffrey cada vez mais envolvido no jogo aéreo também. Então, ele vai depender das novas armas aí funcionarem pro Ken Newton e dele continuar correndo sem se expor demais. Beleza. Agora a gente passa para outro massacre aí, né? Se a gente falou que aí 51-17 do Rams foi um massacre, esse é outro que tão grande quanto. O Eagles passou o carreto pra cima do Denver Broncos, o Eagles que parece que ninguém vai conseguir parar, né, pessoal? 51-23 em cima do time de Denver. Tá valendo, né? Os Eagles que parecem sempre ter alguma melhora aí. Nesse o Carson Wentz nem ele jogou muito, mas parecia fácil, né? Ele teve 4 touchdowns de novo. Tanto que no último quarto ele nem entrou em campo, né? De tão grande a vantagem. O saudoso Nick Foles entrou no lugar dele. Nick Foles entrou no lugar. E na primeira snap, se eu não me engano, ele já sofreu um fumble retornado para touchdown. Mas é isso, pô. E nessa, a melhora que eles tiveram nessa semana foi uma melhora, o reforço mesmo, né? O Jay Ajayi teve 77 jardas para 8 carregadas e um touchdown. Então, o running back que veio de Miami, ele não foi tão acionado assim, mas quando foi, ele teve um belo rendimento, né? Assim, e mostra que o que parecia já estar muito bom, que já era considerado com razão o melhor time da NFC, ainda tem margem para melhora. vamos torcer pro Carson Wentz não se machucar, porque do jeito que essa temporada tá se desenrolando, ele é o próximo, né? Ou ele, ou o Tom Brady, ou o Brees, sei lá. Mas tomara que não. Bate na madeira aí. É. Não acaba a temporada. Não, é. Não é possível. Não, e você falou do desempenho do Carson Wentz, né? Ele atingiu uma marca absurda agora com esses mais 4 touchdowns que ele teve na partida contra os Broncos. Ele tem 23 touchdowns nessa temporada. Ele é o terceiro da história no primeiro ou segundo ano aí na liga no número total de touchdowns, né? Atrás apenas de Dan Marino e Kurt Warner, né? Dois jogadores que estão no Hall da Fama. Então o Carson Wentz está numa temporada sensacional, a temporada de segundo ano dele mostrou um crescimento muito, muito grande. Então, se ele continuar com esse desempenho, se ele não se machucar, aí, como o Bernardo falou, os Eagles têm tudo para, adicionando o Jai e com outras peças aí no ataque. Até o Corey Clement foi muito bem, né? Marcou 3 touchdowns nessa partida, foi uma surpresa para ter uma campanha muito interessante. E todas as vezes que teve 8-1, né? Começou 8-1 a temporada, foi para o Super Bowl, né? Ou para a grande final, né? Antes do Super Bowl. Então, será que os Eagles vão chegar de novo? É, das duas últimas foi pro Super Bowl, inclusive. Que ainda não ganhou. É bom fazer lembrança também, os Eagles batem na trave aí em várias temporadas, mas de novo eles são concorrentes fortes, né? Uma coisa só que assustou um pouco foi. A gente sabe que o ataque do Denver não vinha bem, a gente sabe disso porque sacaram o Trevor Simeon pra colocar o Brock Osweiler, né? Foi mal também, 2 interceptações. Mas a defesa sofreu 51 pontos, né? Isso preocupa talvez até mais, né? Assim que não tinha sido nenhum touchdown corrido ainda, agora sofreu. Foram 2 touchdowns terrestres, né? Então, fica difícil assim. Se nem a defesa que era melhor. Foram 3 touchdowns terrestres. Nem a defesa que era melhor faceta aí desse time funcionar, realmente a temporada do Denver vai pro buraco e Brock Osweiler confirmado como se lá pra próxima semana. Então a expectativa é muito baixa aí no time do Colorado. Agora a gente passa pela vitória do Titans sobre o Baltimore Ravens, 23-20, jogando em casa, a 5ª vitória dessa temporada do Ravens, saindo 5-3, para algo que já está comum nessa temporada, né, pessoal? A 9ª derrota do 49ers, do San Francisco 49ers, que não está decepcionando no... querendo perder de todo jeito aí, ó, 20-10. Não digo querendo perder, né, mas perdendo e não decepciona nesse quesito. Passamos depois para Redskins e Seahawks, um jogo apertado aí, né, Seahawks que só foi funcionar mesmo no último quarto, né, pessoal? O Seahawks perdeu, teve uma boa atuação do time dos Redskins, mas o Seahawks perdeu, assim, muito nas próprias falhas, né? Lembrando que o kicker Blair Walsh perdeu 3 field goals, todos os 3 para menos de 50 jardas, o que é um desempenho realmente absurdo, né? 9 pontos. E Cairão tá solto aí, hein, pessoal? É uma alternativa, porque o... igual no futebol, quando a gente fala, teve um pênalti, aí soma o gol do pênalti, né? No futebol americano é a mesma história, você não pode somar depois os pontos aí ao placar para ver o que seria. E nesse caso é pior ainda, né? Porque no momento em que os field goals foram perdidos, eram momentos cruciais pro Seahawks no jogo. E sem contar que o time teve um total de 15 faltas marcadas. Então perdeu muitas jardas por conta disso. Então fica muito difícil o trabalho do Russell Wilson lá, né? Que é o cara que tem que correr com a bola, tem que fugir da pressão, porque a linha ofensiva não ajuda em quase nada. E ainda tem que lidar com faltas e o kicker errando 3 field goals. É ruim, é chato ver um quarterback tão talentoso tendo que... correndo riscos de ir aos playoffs por conta de erros muito bobos, né? Erros primários. E como a gente já destacou, o time dos Rams tá bem, né? Coisa que não acontecia nas últimas temporadas, né? Os Cardinals tentaram aí brigar na temporada de 2015, mas depois, ano passado, não foram bem. E alguns anos que o Seattle vem dominando essa divisão aí, depois que os 49ers perderam aquele momento com o Colin Kaepernick, aquele timaço que chegou na final no Super Bowl. Foi Super Bowl ou foi final de conferência? Foi Super Bowl. Né? Uhum. Aquele timaço que chegou no Super Bowl. Seattle vem reinando sozinho aí nessa divisão. às vezes até sem ter campanhas tão boas na temporada regular, mas agora os Bills, os Rams, perdão, estão competindo e competindo forte, né? Então, como o Bernardo falou, se o Russell Wilson continuar tendo que fugir do time, as chances vão pro buraco, então precisa melhorar o desempenho dos outros setores do campo aí para continuar tendo chances, porque vai precisar de uma atuação melhor daqui para frente da temporada se quiser garantir o título da divisão e não precisar, por exemplo, brigar por wild card ou ter pelo menos uma vantagem de mando de campo. E agora a gente passa para outra, pro outro jogo da noite, quer dizer, outro jogo da tarde, né? Não tô me adiantando aí. Pra nós aqui da noite, né? A gente vai lá pro Cowboys, a quinta vitória do Cowboys, uma vitória sobre o Chiefs, que perde a sua terceira vitória. E, ó, perde a sua terceira vitória, é. Como é que acontece? Perde o seu terceiro jogo, 28-17, em Dallas. Como é que foi esse jogo aí, pessoal? Vale lembrar, né? O melhor reforço dos Cowboys aí, a exemplo do nosso tricolor carioca nessa temporada, é o advogado do Zeke Elliott, né? Porque o cara tem feito a diferença em muitos jogos, e no jogo os Chiefs não foi diferente. Ele correu para 93 jardas, fez um touchdown, e foi muito importante, porque o Dak Prescott usa muito as jogadas ali em play action, né? E também engana a defesa quando correndo, né? Fingindo que vai dar a bola pro Elliott e partindo pra corrida lá, pra resolver com as próprias pernas, tanto que ele teve jardas em 3 corridas, né? É um número muito alto de jardas por corrida. E os Dallas Cowboys estão começando a jogar bem, cara. Estão começando bem na temporada passada. Fica sempre a dúvida, claro, se o Zeke vai continuar jogando ou quando ele vai cumprir essas suspensões, que se ficar postergando podem ser cumpridos em um momento mais crucial da temporada. E vale lembrar também que a defesa dos Cowboys está melhorando bastante, jogando bem, e conseguiu forçar a primeira interceptação do Alex Smith na temporada, só na semana 9. Né? Então o Alex Smith não jogou mal, mas teve aí sua primeira interceptação do ano. Você falou do Zeke, ele tem realmente, vem tendo números muito bons, né? Na temporada passada ele liderou a NFL em jardas corridas, esse ano ele já é o segundo com 783 jardas. Exato, porque o time dele já teve a semana de bye. E ele é o primeiro da NFL em touchdowns corridos. Ele foi suspenso, mano. Ele ficou fora de um jogo, né? Isso aí. Então, e o Bernardo ressaltou também, o time do Dallas começou a clicar, né? Esse talvez tenha sido o melhor jogo até agora da temporada deles, apesar, por exemplo, da vitória contra o Washington na última semana. Mas, desempenho, né? Volto a falar de desempenho. O time realmente atuou muito bem. O Dak Prescott vem tendo uma temporada muito boa. Sempre muito seguro, conseguindo acionar vários alvos. Dessa vez, o Dez Bryant não precisou da Chilique, porque ele participou bem do jogo. Mas um outro destaque, né, foi o Terrence Williams, que teve o melhor jogo da temporada. Foram 141 jardas em 9 recepções. E até acabou saindo do jogo ali com uma lesãozinha, né? Não se sabe ainda qual a extensão dessa lesão. Mas conseguindo o Dak Prescott acionar vários alvos aí no jogo que marcou a volta do Tony Romo ao AT&T Stadium, né? A casa do Dallas Cowboys. Foi muito homenageado aí. É um dos grandes da história da franquia do Texas, mesmo sem ter chegado ao Super Bowl, sem ter dado um título para o time, né, que eles chamam de American's Team, né, o time da América. Mas o Tony Romo foi muito celebrado, e o Dak Prescott vem mostrando que fez valer, né, por onde receber essa chance aí de substituir o Tony Romo e acelerar a aposentadoria dele, que é um baita comentarista já. Vamos ver quando vai acabar essa novela, que já tá maior que a Malhação, né? Agora a gente passa pro jogo da noite, o Sunday Night Football. A vitória do Raiders contra o Miami Dolphins, 27-24, a quarta vitória do Raiders nessa temporada. O Raiders, que era super favorito, vence seu quarto jogo. Miami tem uma campanha 4-4 agora, né? Mesmo. Mas vem jogando muito mal, né? E aí a gente discutiu muito na semana passada. A troca envolvendo o J.J., o valor da troca e muitos fatores extra-campo, né? Que ele teria brigado com o Adam Gase, que ele estaria tendo alguns atos de indisciplina, não estava querendo bloquear muito, e isso incomodou demais o Adam Gase, que resolveu se livrar desse, digamos, esse problema do vestiário, mesmo ele sendo o principal jogador em questão de talento nesse time. E já deu pra ver nesse jogo que o time saiu do esquema de tentar correr demais com a bola, porque o Ajay é um excelente corredor, mas que não vinha dando certo muito por conta dessa linha, e investiu muito em passes curtos, né? Passes pra menos de 5 jardas, e o Adam Gase, junto com o Jay Cutler, já tinham feito uma boa dupla nos Bears, jogando mais ou menos assim com o Matt Forte, aproveitaram o Kenyon Drake e o Derek Williams, lançaram muitos para os running backs e o Jay Cutler conseguiu começar o jogo com 16 passes certos, né? Sempre nesses passes bem curtinhos aí. Mas isso não foi o suficiente, o time não mudou muito de desempenho, mas deu para ver essa nova filosofia que parece que vai ser seguida aí pelo time dos Dolphins, apesar de achar que essa temporada tem tudo para não dar em nada, né? O time tem tido muitos problemas, principalmente no ataque, o ataque não está funcionando. Sem o Tannehill machucado e agora sem o Ajay trocado, as coisas não parecem ser muito otimistas para o time da FAB. São dois times que estão decepcionando aí nessa temporada, principalmente porque, principalmente os Raiders, né? Muito mais, e agora o time continua bastante longe aí dos objetivos de playoffs e BVA pelo wildcard, já que os Chiefs, apesar da derrota, parece um time bem mais consistente. No caso do Miami, é a mesma coisa, né? Porque tá numa conferência que, além dos Patriots, tem os Bills jogando bem e os Jets que vêm conseguindo importantes dentro da divisão. Não que os Jets sejam uma ameaça aos playoffs. Fica a questão que, pra pessoa que não conseguiu assistir o jogo, não ver as estatísticas depois, a gente teve nesse jogo um quarterback com 311 jardas e 3 touchdowns, uma contagem de 34 passes certo para 42 tentados. O outro com 21 para 30, 300 jardas, um TD e uma interceptação. E pensar que o que teve 3 touchdowns e 311 jardas foi o Jay Cutler é bastante impressionante, né? É um dos grandes mistérios da NFL aí, porque o Jay Cutler no prime time realmente resolve jogar, né? Parece que ele consegue montar sua carreira toda... baseada nisso, né? Ele joga bem nos jogos à noite e a gente acha que ele tem uma possibilidade de ser um bom quarterback. Agora do lado dos Raiders, duas surpresas aí, né, no ataque. Dois caras que não estavam vindo tão bem nessa temporada, mas que se destacaram nesse último jogo aí. O Marshall Lynch teve o primeiro jogo dele para 2 touchdowns com a camisa dos Raiders. E o Jerry Cook, que teve de longe a melhor partida dele até agora, né? Foram 126 jardas, é a primeira campanha, se não me engano foram 2 ou 3 recepções, talvez até um pouco mais que isso, em que ele ganhou facilmente do Kiko Alonso, que é um bom linebacker, né? O cara que marca bem, que é um cara muito físico ali, conseguiu ganhar, a primeira campanha dos Raiders foi muito bem, ele se destacou aí nessas recepções, enquanto o Michael Crabtree e o Mari Cooper têm tido problemas com drops e um pouco de inconsistência também. Aí dos wide receivers, o Jerry Kick serviu como uma válvula de escape pro Derek Carr e funcionou, né? Apesar do jogo ter parecido mais apertado do que realmente foi, o placar só ficou assim por conta de uma interceptação ali no final do jogo, porque no final, já no quarto período, parecia as coisas bem definidas e o Raiders acabou levando mesmo essa vitória, que é fundamental se o time ainda quiser brigar, né? O Renato falou dessa divisão que é muito difícil, os Chiefs estão desgarrados mesmo, tendo perdido a terceira partida em 4 jogos, mas o Oakland precisa melhorar muito se quiser brigar por esse título de divisão ou até mesmo por uma vaga de wild card. A gente vai agora para o último jogo dessa rodada, o jogo dessa segunda-feira, que foi a vitória do Lions sobre o Green Bay Packers, né? A vitória fácil, vamos dizer assim, do Detroit, 30 a 17 sobre o Green Bay. Que vocês viram aí, pessoal? Aí você falou que, vamos dizer, fácil. Foi fácil mesmo, né? O time do Green Bay foi muito fraco. O jogo terrestre não funcionou. Foram apenas 30, apenas 78 jardas totais corridas aí. Um time que não tem o Aaron Rodgers mais, então não tem um cara fora de série como seu quarterback. A defesa não conseguiu ameaçar o Matthew Stafford. Erros do special teams, o Mason Crosby errando o field goal. Então fica difícil, né? Mais lesões, o Brian Bulaga saindo na metade do jogo. Realmente a temporada do Green Bay nesse momento parece que não vai dar em lugar nenhum. Minnesota, que veio da semana de bye, vai tentar mais uma vitória aí para abrir mais vantagem. E o Brian Huntley, apesar de não ter ido tão mal como na primeira partida como titular, não foi tão, né, ainda não demonstra sinais de que ele pode carregar esse time. Apenas foram 245 jardas, mas nenhum touchdown. Então, quando você tem um time que não é, né, o melhor da liga, ou dos 3, 5 melhores, mas você tem um quarterback de tanta qualidade como Aaron Rodgers, você continua brigando, você é um dos favoritos. Sem ele, com o cara reserva que tinha pouquíssima experiência, e que não tem mostrado tanta qualidade assim por enquanto, fica bem difícil aí pro time dos Packers. O jogo do Brett Chandler, ele parece ser meio temeroso, assim, né? Ele não arrisca muito. Ele, que no college ficou conhecido por ser um cara que trabalha bem com as pernas também, ele tenta poucas corridas, ele... De fato, ele não tem interceptação nessa partida, é uma prova disso, né? Claro que é bom o quarterback não ter interceptação, mas... alto número de passes completos e sem nenhuma interceptação, sem tentar trabalhar muito com a perna, mostra que ele ainda está um pouco com receio de tentar alguma coisa diferente, ser um pouco mais agressivo e acabar errando. Você consegue ver isso no número de jardas, né, por tentativa de passe, né? Enquanto o Stafford teve quase 11, né, 10.9 jardas por tentativa, ele teve uma média de 6.4, quase metade aí, né, de um do outro. Então, esses passes bem conservadores por parte do Brian Huntley. E isso considerando que desde o primeiro quarto ele teve atraso do placar, né? Então, desde o começo do jogo ele já estava precisando de ser ousado para poder tentar empatar ou virar o jogo, e ele não conseguiu, né? É normal, é um calouro, né? O problema é que esperar esse desenvolvimento e essa confiança durante a temporada custa jogos, custa vitórias e custa playoff também, que desde que o Aaron Rodgers machucou já ficaram bastante distantes aí pro time do Green Bay. Não é sempre que aparece um Dak Prescott para substituir um cara gigante assim, né? Não é sempre que você substitui um Brett Favre com o Aaron Rodgers, as coisas não são sempre assim, né? O Green Bay teve muita sorte nesses últimos anos com os seus quarterbacks, mas o Brett Huntley, se conseguir ser um jogador de destaque, ainda vai precisar melhorar muito, vai precisar de muito tempo, de muita experiência, porque hoje, por enquanto, ele ainda não é um jogador preparado para ser um quarterback titular aí, né, Néstor? Essa vitória do Lions que meio que botou fogo na divisão, né? Porque o Vikings está 6-2, mas não conseguiu desgarrar mesmo com essa vitória, né? Tá 6-2, 4-4 pro Lions e 4-4 pro Green Bay. E o Bears logo atrás, um 3-5. E meio que embola a divisão inteira, né? Lembrando que Bears e Vikings folgaram nessa semana, né? Então a vitória dos Lions é realmente importante para poder dar uma colada ali nos Vikings, né? E mostrar que ainda tá na briga. Minnesota ainda sem definição do Sam Bradford, continua fora, o Case Keenum ainda é o titular, mas o Ted Bridgewater tá voltando a treinar. Pode ser que ele seja o titular daqui a algumas semanas, então... É um time que, apesar de estar liderando a divisão e de estar jogando até bem, né? O Case Keenum está dando conta do recado aí, se você olhar sem ser tão exigente com ele, né? Porque não é um cara de tanta qualidade assim. Mas ainda tem algumas indefinições e esse tipo de indefinição nessa posição, pensando mais na frente, né? Pensando em playoff, pode ser a diferença entre chegar longe ou ser eliminado na primeira rodada, alguma coisa do tipo. Fechando então a nossa análise da NFL, que já foi bastante extensa aí, tratando sobre os principais jogos, a gente fala agora sobre a décima semana de partidas na temporada regular. É a décima semana, faltando um pouco aí para os playoffs começarem e a gente já ficar sentindo falta, hein? Bom, a semana de número 10 vai ter descansando aí os times em bye. Baltimore Ravens, o Kansas City Chiefs, o Oakland Raiders e o Philadelphia Eagles. A semana de jogos começa na quinta-feira com o Thursday Night Football entre Seahawks e Cardinals, Depois, no domingo, o Packers enfrenta os Bears. O Cleveland Browns enfrenta o Detroit Lions. Pittsburgh Steelers enfrenta o Indianapolis Colts. Los Angeles Chargers enfrentam o Jacksonville Jaguars. O New Orleans Saints enfrenta o Buffalo Bills. New York Jets contra Tampa Bay Buccaneers. O Minnesota Vikings enfrentando o Washington Redskins. Cincinnati Bengals contra os Titans. Texans contra os Rams. Dallas Cowboys contra Atlanta Falcons. New York Giants contra o San Francisco 49ers, né? Olha, uma boa oportunidade para os 49ers conseguirem a sua primeira vitória, ou para os Giants conseguirem a segunda, né? Ou então um empate esse jogo, né? Vai ser muito bom de ver. Só que não. E no Sunday Night Football, New England Patriots contra Denver Broncos, outro jogo que promete ser um verdadeiro massacre, né? O time dos Broncos aí totalmente perdido. E no Monday Night Football, fechando a semana, o Miami Dolphins visita o Carolina Panthers. Deixando de lado a bola oval agora e partindo para as quadras, né? A gente troca aí de esporte para poder falar de NBA. A NBA que segue aí com muitos jogos por dia, naquele ritmo alucinante de temporada que a gente já está acostumado, e alguns assuntos são os mesmos que a gente já tratou na semana passada, então a gente vai dar menos visibilidade para eles, porque tem coisa nova, né? Esse, especificamente, não é lá uma coisa nova. A gente já vinha tratando sobre isso no podcast da semana passada, mas a novidade aí nessa questão é que nada melhorou, pelo contrário, tá ficando pior. No dia que a gente grava, aliás, daqui a poucos minutos, o Cleveland entra em quadra para o Milwaukee Bucks, mas por enquanto, antes da partida começar, o time tá com um recorde negativo de 4 vitórias e 6 derrotas. Uma coisa totalmente inimaginável para um time que todos projetavam como o principal candidato ao título da conferência e à disputa com o Golden State Warriors, né, num cenário total, que não é o que vem acontecendo. O time muito mal, não consegue vencer os jogos, os próprios jogadores já não estão escondendo da imprensa que o desempenho é muito ruim, né, e estão tentando ver o que pode fazer para melhorar. Como é que vocês estão vendo um time que era tão cotado, né? O que está fazendo falta? O Ty Lue não está conseguindo gerenciar as novidades, o Isaiah Thomas, que ainda não entrou e que está fazendo falta como um armador mais ativo dentro do time. São vários questionamentos, mas poucas respostas efetivas para o time do Cleveland, né, pessoal? E o que é mais impressionante, né, é que o LeBron James continua sendo um dos caras que mais atua e tem mais minutos nesses primeiros jogos. Conseguiu um jogo de 57 pontos contra o Washington Redskins na semana passada. Mas mesmo assim, o time continua mal, né? Tá confundindo aí, caralho. Perdão, Washington Wizards. É a força do hábito, contra o Washington Wizards. E mesmo assim, o time continua mal, né? Apresentando os problemas que já eram um pouco previsíveis nesse começo da temporada, mas que a gente não esperava que fossem ser tão graves, né? O time que tem Dwayne Wade, tem Derrick Rose, tem Jeff Green, tem um LeBron James até. É um time que não tem muito jogo de perímetro, né? E hoje na NBA fica difícil você não espaçar muita quadra. É difícil até esses caras conseguirem espaço para infiltrar se você não tiver muitos caras que conseguem abrir o jogo, arremessar da linha de 3 pontos e acabar diversificando aí o ataque, abrindo esse espaço na defesa. J.R. Smith não tá tão bem. O Kyle Korver cada vez com menos minutos e com um desempenho não tão bom ainda. O Kevin Love também bem irregular, para dizer o mínimo. É um cara que desde que chegou aos Cavs não conseguiu repetir o desempenho que ele teve nos Timberwolves. E agora começou jogando com pivô, o Tristan Thompson já tinha voltado para titular e agora se machucou também. Então, assim, o time tá bem confuso e você perguntou, Bernardo, do Tyronn Lue. Eu acho improvável que ele termine a temporada como treinador dos Cavs, assim. Eu falei isso semana passada e vocês me trucaram, hein? Eu falei que ele não ficava e vocês me trucaram. É que ele não podia continuar perdendo, né, cara? Surreal mesmo. É isso, assim. E você vê pouca melhora, né? Ele não é um cara que, em nenhum desses tempos com os Cavs, não é um cara que mostra ser um grande estrategista, como é, por exemplo, Brad Stevens, que recebeu vários elogios do Kyrie Irving, por exemplo, por ser um cara que, poxa, como é bom estar num time que tem um técnico, que tem um esquema, que tem um cara que entende tanto de basquete e que consegue fazer, né, extrair o melhor dos jogadores. Não é isso que acontece nos Cavs, né? Nos Cavs, na verdade, é o contrário. É um tanto de jogador muito bom, de muito talento, mas que não conseguem se encontrar, né? Vai muito na questão da individualidade, um dia bom do LeBron, ou às vezes um Kevin Love inspirado, um Dwayne Wade se conseguir melhorar, mas assim, Derrick Rose, por exemplo. Então, não é um time que trabalha tanto coletivamente, isso tem feito falta, né? O time não tem conseguido nem ganhar de times mais fracos, né? Perdeu para os Knicks, por exemplo, que é um time que, apesar de uma melhora considerável nesses últimos jogos, não é um time para brigar, né? Não é um time que está entre os favoritos. Então, os Cavs com bastante, bastante apuro aí nesse começo de temporada e pior do que a gente imaginava, talvez no pior cenário, né? É, o Gabriel falou aí de perder jogos bobos, jogos para times que estão fracos. O Cavs conseguiu ressuscitar o Atlanta Hawks, né? O Atlanta Hawks vinha de 7 derrotas, se não me engano, e conseguiu perder para esse time fazer a primeira vitória do Hawks. É, o Gabriel falou aí que dessa questão do time depender muito dos talentos individuais, de quando o Dwayne Wade funciona, de quando o Kevin Love funciona, mas o único que vem funcionando também é o LeBron, né? O LeBron precisa fazer 57 pontos para esse time vencer. É... E hoje a gente vê que mais uma vez, mais uma temporada consecutiva, ele vem liderando aí, sendo um dos líderes entre todos os jogadores da NBA em minutos de quadra. Hoje ele é o segundo jogador que permanece por mais tempo em quadra, e a cada temporada que passa ele fica mais velho. Até quando ele vai aguentar isso? Até quando ele vai aguentar liderar esse time aí com minutos? Já são 32 anos. Rotatividade. Já são 32 anos, né? 14 na NBA. Uma hora ele vai cansar, né? Uma hora isso vai pesar. É, exatamente. E a gente falou já do Ty Lue, eu acho que ele não dura mais 2 meses aí, velho. Porque a hora que começar a pegar time forte do Oeste, vão ver que o negócio tá realmente feio. Mas vamos lá, vamos destacar agora. É, porque tem que pensar assim, a campanha do Cavs tá mal, tem 4 vitórias e 6 derrotas. Jogando contra times muito fracos por enquanto, né? Tirando o Celtics, sim, a gente pode colocar o Wizards, que eles venceram, e talvez os Pacers, talvez, né, Bucks ali, mas... Assim, nenhum dos times é grande favorito. Jogou contra Magic, perdeu, Bulls ganhou apertado, Nets perdeu, Pelicans perdeu, Knicks perdeu, Pacers perdeu e Hawks perdeu, que é um dos times que tá querendo perder mais jogos nessa temporada. Conseguiu vencer o Cleveland Cavaliers, né? Imagina quando tem a Golden State, Houston, OKC, Minnesota. O que vai acontecer desse time se continuar assim? O próprio Washington Wizards também, que demonstrando um bom jogo aí. Mas vamos destacar também a fragilidade defensiva. O time não consegue se impor defensivamente. Tá, velho, alguém da imprensa aí falou que o time do Cavs tá parecendo uma peneira. E tá realmente parecendo uma peneira. Qualquer coisa passa no meio daquela defesa ali. O time bate cabeça toda hora. Faz pick and roll na cabeça do garrafão. O time vai tomar... Vai bater cabeça, vai trombar um com o outro e vai tomar ponto, velho. Não tem uma jogada defensiva que funcione. E aí, então tá né? Porque basquete é aquele clichêzão, mas basquete é defesa, né? Se não tiver uma defesa forte, mesmo que tenha um ataque absurdo, como é o caso, por exemplo, do Golden State Warriors ou até do Houston Rockets, fica difícil de vencer. E defesa é. Mas são times que tem um ataque absurdo e que a defesa funciona muito bem. Funciona, não é tão fraca assim, né? Quanto parece. Exatamente. E defesa é muito vontade dos jogadores, que alguns têm demonstrado muito, mas outros nem tanto, e organização tática, né? É, o dedo do treinador que você vê mais é nessas horas de jogar desorganizado, seja defendendo, seja atacando, e a defesa não tem demonstrado qualidade, o ataque totalmente desorganizado, sem variação de jogado. Então, realmente, a vida contra a Ion Lula tá bem complicada dentro dos Cavs. Bom, o Gabriel falou aí sobre o Kyrie Irving, né, que saiu dos Cavs pro Celtics e já faz aí elogios ao Brad Stevens, né? Até não sei o tom que ele usou, mas de qualquer forma é inegável a comparação que a gente faz, né? Que ele elogia o Brad Stevens na sua mudança de time, né? A gente sempre lembra do Tyronn Lue lá nos Cavs, né? A gente não fazia realmente um trabalho de um técnico com grandes estratégias, E o Kyrie Irving, que mudou de time, por enquanto está levando melhor nessa transação com os Cavs. Né? É, o time do Celtics lidera a Conferência Leste com 9 vitórias e 2 derrotas. E assim, são várias vitórias consecutivas. São 9 vitórias consecutivas. É, as 9 consecutivas, né? Perdeu os 2 primeiros jogos. Então, é, o time começa a empolgar e mais, né? Sem o Gordon Hayward, que se machucou na primeira partida, e parece que não tá fazendo muita falta no jogo. É, a gente destacou aqui bem na primeira semana que a gente falou da temporada regular. Sem o Gordon Hayward, Jalen Brown e Jason Tatum iam precisar arremessar, iam precisar arriscar, ir pra cima e jogar como caras experientes, e eles estão dando conta, né? Por mais incrível que pareça, assim. O Jalen Brown vem muito bem, Jason Tatum é um dos grandes destaques ofensivos aí entre os calouros dessa temporada, um cara de personalidade, vai pra dentro, arremessa de fora, o Jalen Brown resolveu que vai arremessar também, mesmo não sendo um cara que saiu do college como um chutador, um especialista na bola de três, mas tem chutado e tem ido bem até, e o Kyrie Irving cada vez melhorando seu desempenho, né? Teve contra o Atlanta na segunda-feira o seu melhor jogo com 35 pontos, além de 7 assistências. O Al Horford também foi muito bem, voltando aí também à sua antiga casa. Então, o time dos Celtics, que ficou ali naqueles dois primeiros jogos, ainda sentindo muita falta do Hayward, porque o plano de jogo com certeza estava montado para ele, o Kyrie e o Horford serem os destaques, e Kyrie e Hayward pontuando principalmente, né, sendo esses pilares no ataque. Sem o jogador que veio dos Jazz, o time sentiu um pouquinho, mas logo se reorganizou, e isso pra mim, claro, conta porque tem talento, tem caras novos que são muito talentosos, como eu já citei, mas conta também essa mão do Brad Stevens, né, um cara que eu gosto demais. Pra mim é um dos melhores treinadores da liga, mesmo sendo bem jovem, mas é um cara que consegue tirar realmente o melhor dos seus jogadores. Foi assim com o Isaiah Thomas, foi assim com o Jay Crowder, tem conseguido fazer o Kyrie Irving melhorar, ser um cara mais de equipe sem perder a sua ofensividade nas jogadas de um contra um, fez os calouros jogarem bem, Jalen Brown, Jason Tatum tá bem, o Horford melhorando seu desempenho, então o time tá numa boa sequência aí, já são 9 vitórias, e o começo mais animador do que se poderia esperar, principalmente depois da lesão do Gordon Hayward. Esse negócio de tentar tirar o melhor dos seus jogadores é muito importante, é muito interessante ver o estilo de jogo do Kyrie, como que mudou, né? Uhum. O Kyrie, que era um cara que no Celtics ele não tinha essa mentalidade de passar tanto a bola, hoje a gente vê que ele é um excelente passador também, ele tem tentado até demais em certos pontos do jogo, passar essa bola e desperdiçado jogadas alguma vez, jogada que ele podia resolver, ele tá buscando passe ali, é uma pedida do técnico, é característica fugiu o nome agora, mas tá bem interessante ver o Kyrie jogar, e é mais interessante a gente ver que quando essa questão dele buscar demais o passe não dá certo, ele põe a bola debaixo do braço, vai lá e resolve. A gente viu jogos aí que no quarto, o time tá precisando, ele pegou a bola e resolveu, mandou a bola pra, colocou a bola lá dentro e foi, coisa que fazia no Celtics, ele não tinha essa tática, era ele ou o LeBron resolvendo, era ele ou o LeBron resolver e pronto, era esse o jogo. É, eu acho que é isso, o time vem bem e vem até, como eu disse, né, melhor até do que muito se poderia esperar para esse começo, né, o time tem qualidade que se esperava que fosse crescer durante a temporada, com essas novas peças e essa lesão do Gordon Hayward, mas que de cara já embala 9 vitórias aí seguidas e com esse Cavs tão disfuncional nesse começo de temporada, caminha pelo menos nessas primeiras 3 semanas como o principal time do lado leste. Agora só acrescentar uma coisa nesse nosso boletim do Celtics aí, é que parece que o Celtics vai finalmente conseguir puxar o Cafó pro seu time, né? O Sixers parece que decidiu liberar o cara. Não. Já anunciaram que eles não vão exercer a opção. Se não me engano, esse é o terceiro. É o terceiro ano do que foi? É o terceiro ano, era o ano de. Como é que é? É o team option, né? É o primeiro ano de opção, de contrato não garantido do calor. E o 76ers, que ele não tem jogado esse ano, né? Temporada passada ele até jogou um pouquinho. Temporada passada ele jogou um pouquinho, mas... É, Mas esse ano ele quase não entra em quadra. Até o Rashan Rome está na frente dele. E ele não vai ficar para a próxima temporada. Então o Celtics investindo aí, né, Marcos Paulo? Tentando trazer... Não, e é um cara que foi terceira escolha do draft e que não vai dar certo. Se um time não tá... É calor, contrato de calor. E se o time não vai tentar a extensão... Tentar não, né? Ele conseguiria a extensão num contrato praticamente mínimo. Então, é um jogador que a gente vê que não vai dar certo. E parece que o Celtics é o único time que vê algum potencial nele. Desde 2015, é tentando levar. É, então, já que vocês estão falando do Philadelphia aí, né? O time que mais investe em juventude, de qualquer forma pode ter não dado certo. Mas uma outra escolha deles aí no draft que parece que agora sim está sendo bastante útil e importante para esse time engrenar é o Ben Simmons, né? Eu queria que vocês falassem um pouco da temporada que ele vem tendo, para poder ser um pouco mais ousado aí na análise. Se é muito cedo ainda para pensar que esse time pode ir para os playoffs e até tentar incomodar nos playoffs por conta da juventude, ou esse desempenho inicial de caras como o Ben Simmons que vocês vão falar pode já despertar alguma empolgação aí inicial? Primeiro analisando aí esses primeiros jogos que o Ben Simmons tem feito depois de ter ficado uma temporada fora por conta de lesão no pé. Ele vem tendo um desempenho fantástico, né, não, Marcos? Marcando 18 pontos de média por jogo, 8,2 assistências e quase 10 rebotes. É um cara de 6-10 e que distribui, tem uma visão de quadra excepcional, assim. Muito se fala, por exemplo, da visão de jogo do Lonzo Ball, que realmente é um cara diferenciado. Mas o Ben Simmons também consegue ver, encontrar espaço, encontrar seus companheiros em lances que nem vendo ali pela TV, naquela câmera aberta, a gente consegue imaginar. Então, ele tem mostrado muita qualidade, apesar de ter problemas no arremesso ainda, né? Principalmente de longa distância. Mas ali infiltrando o garrafão, achando seus companheiros. Porcentagem de acerto de lance livre dele é pífia, né? Ele tem realmente problemas com arremesso, né? Isso era a principal questão desde a época do universitário, né? Ele em LSU comandava o time, mas... Saiu um pouquinho ali do garrafão, ele tinha dificuldade demais para arremessar. Agora, tem jogadores, por exemplo, como o Antetokounmpo, que também tem uma característica parecida, que tem dificuldades para arremessar, mas que a cada ano vão se desenvolvendo, né? Então não dá para esquecer que ele tem só 21 anos, é a primeira temporada dele que ele tá jogando na NBA. Então ainda há tempo para desenvolvimento e esse desempenho no começo que ele tem tido é fantástico, né? Apesar de ele não parecer tão satisfeito, né, não, Marcos? Você viu essa que ele falou que ele precisa... se concentrar e colocar em pick it up, né? Melhorar o desempenho dele e jogar melhor, porque ele acha que ele não tá jogando tão bem ainda, apesar de ter um começo bem avassalador aí, né? É isso que eu ia falar. Ele, na entrevista, ele reconheceu que ele não tá indo tão bem, principalmente em questão dos arremessos de 3, né? Ele falou que ele tem que treinar muito o arremesso de 3 ainda e também o lance livre. Mas vai destacar o quanto ele é bom no rebote também, né? Ele pega muitos rebotes pro jogo, mesmo sendo um armador. E ele é um cara que para um armador, ele é um físico diferenciado, assim, né? Ele é realmente forte. E é um armador que sabe jogar de costas pro garrafão, sabe agressivar no garrafão. Então, se é aquele cara, né, que se fosse no futebol e ele quisesse ser meio campo, ele não, provavelmente não teria uma chance por causa do tamanho dele ali, né? Ele é bem diferenciado dos outros armadores, assim, fisicamente. Eu não quero parecer muito ousado agora, mas assim, tentar fazer umas comparações para quem não viu muito ele jogando ainda. Por conta do tamanho, por ter essa habilidade com a bola na mão, principalmente nos contra-ataques, ele lembra... Né? Tô falando só de característica, não tô falando de jogador ainda. Ele lembra um pouco o LeBron James, né, não, Marcos? Um cara que é muito alto, mas que é muito forte e que, se precisar ir pro contra-ataque, ele consegue ir pra cesta, e se precisar também os espaços fecharem, ele acha bem os companheiros. Então ele me lembra muito o LeBron, ou talvez um Antetokounmpo nessa questão do contra-ataque. Você falou de jogar de costas pra cesta mesmo sendo armador. Um cara que não é nenhuma estrela da liga, mas que tem tido destaque porque o time dele tem ido muito bem nos últimos anos. E que joga basicamente assim, é o Shaun Livingston, né? Então, se você quiser uma comparação assim de um cara que é pivô, que é armador, perdão, mas que sabe jogar de costas, ele é até mais alto do que o Shaun Livingston, mas é um cara que bota o defensor nas costas, que gira, consegue fazer um ganchinho, consegue fazer uma tabela, enterrar ou até enterrar a bola ali jogando perto da cesta. Então ele já tem características de jogadores experientes da liga, né? E se ele continuar nessa fase fantástica dele, nesse começo muito interessante, ele pode realmente ser uma super estrela e caminha pra isso, né? Ele lembra um pouco da agressividade do Westbrook também, né? Essa questão. Verdade. Tá, mas sabe passar também, é um bom armador. E vai destacar. Rapidinho, você falou do Westbrook aqui. Outra coisa que ele. O Westbrook se destaca muito pelos triplos duplos. Ele é só o segundo cara na história a ter dois triplos duplos nos 9 primeiros jogos da carreira, né? O outro foi o Oscar Robertson, que acabou de ser ultrapassado pelo Westbrook no número de triple doubles totais numa temporada. Então, assim, as comparações que ele vem, né, os caras que ele vem alcançando, as comparações que vão sendo feitas com outros jogadores, realmente empolgam demais aí. Não, e ele que tá bem perto de um triplo duplo de média nesse início. Exato. De temporada, né? Ele vem pro mercado em todas as posições. Você tem o Embiid que, mesmo poupado em alguns momentos, vem jogando muito bem. Tem o Fultz também, que vem demonstrando ser um calouro bom, de muito potencial. O Fultz deve ficar um pouquinho fora por conta da lesão no ombro, mas ele realmente é um cara que, se tiver saudável, pode ajudar demais, né? E você tem o DJ Redick também, que vai ajudar bastante, que é um cara que já tem certa experiência na liga, né? Bastante. Que pode ajudar bastante. Que completa demais o Ben Simmons, né? Se o Ben Simmons é um cara que não chuta bem de três, mas é um cara que consegue filtrar bem, achar os companheiros, o DJ Redick é o cara perfeito pra pegar e arremessar, né? Pega ali do perímetro, arremessa e ele tem um bom aproveitamento, um ótimo aproveitamento das bolas de três. Então eles têm se dado bem aí, até o Embiid juntando essas bolas de três. O Robert Corbin então, também é um cara que ajuda bastante nesse jogo de perímetro. Então, realmente, as peças ao redor dele são fundamentais e vão ser importantíssimas para ele continuar mantendo esse desempenho, né? E até melhorando. E o Bernardo perguntou aí se eles vão classificar. Só para a gente terminar aqui, o Philadelphia vem de 4 vitórias seguidas e entre as derrotas do time até aqui, ele só perdeu para times fortes, assim, né? Eles perderam para o Washington Wizards, que jogando muito bem nesse início de temporada, pro Houston Rockets, que é um baita time, pro Celtics, que vem no início arrasador aí, e pro Toronto Raptors, que é um time que vem formado há muito tempo e também é um time forte na liga, talvez ali o terceiro time dessa conferência, né? São todos times realmente que brigam, né? E hoje ele é o sétimo colocado, né? Aquela velha história que a gente sempre fala no futebol, o clichêzão do futebol. Se acabasse hoje, o time do 76ers estaria nos playoffs, né? Uhum. Bem colocado mesmo. Tem derrotas do time, né? Mas são derrotas aí geradas, porque foram para times mais bem estruturados mesmo. Bom, já que a gente está falando ainda na Conferência Leste, eu quero conversar com você sobre, hoje em dia, sem dúvida, né, o mais famoso letão do mundo, que é o gentílico dos que nascem na Letônia e talvez seja o maior letão do mundo também, que é o Porzingis, o novo rei de Nova York, né, que ninguém tá sentindo muita falta do Carmelo lá, não, né? O Porzingis, ele é fantástico mesmo. A galera me zoou na semana passada aí, porque eu fiquei empolgado com ele, mas o time começou bem, mais ou menos, perdendo os 3 primeiros jogos, mas depois que ele começou a jogar bem, né, que o Porzingis começou a realmente tomar pra si, chamar pra si o ataque do time, comandar esse time, o time melhorou demais. O Jerry Jack também é um cara que entrou no time aí como armador. O time melhorou bastante, se não me engano, com ele são 5 vitórias e apenas uma derrota desde que ele virou titular. Então, o time de Nova York ainda não é aquele favorito, né? No time que vai brigar com certeza pelos playoffs. Mas você vê uma mudança de mentalidade, né? Você sai daquele jogo em cima do Carmelo Anthony, que era toda bola difícil, bota a bola no Carmelo, que ele vai dar um jeito, e o jogo ficava até meio travado, para um jogo agora focado no Porzingis, que é um cara mais atlético, que é um cara que consegue, como é muito grande, consegue se destacar no garrafão, mas que também tem um chute de 3, é um cara mais novo, mais dinâmico, e com um time sem tantas estrelas, tá se dividindo bem por enquanto, né? Tem um retrospecto positivo, 5 vitórias e 4 derrotas. Mesmo que sejam só 9 jogos, para um time de Nova York que quase ninguém esperava nada, é até surpreendente, de certa forma, né, não, Marco? Não, ele vem fazendo o que quer e o que não quer nesse time do Bulls, né? Tipo, ele é o líder desse time. Mas não vamos prolongar muito, não. A gente já tá se prolongando demais, mas vamos acrescentar aqui que ele foi eleito o jogador da semana, né? Teve aí média de 33,5 pontos nessa semana, 6,7 rebotes e 3,2 tocos em uma semana. É pronto demais. Eu falei da semana passada aí que era empolgação demais, mas o Rafa tá valendo a pena, ele tá realmente jogando muito bem. Ele tá com uma média de 30 pontos por jogo. É provável que ele não mantenha essa média, né? Mas ele tá jogando demais. Fazendo 38, 40 pontos, 37 pontos, um jogo atrás do outro. Não, pra gente fechar aqui, será que é o ano dos jovens estrangeiros nessa NBA? A gente tem aí o Timos Castellanos jogando demais, tem o Porzingis, que é letão, jogando muito, e tem o Grego. O Grego a gente não precisa nem falar, né? Mas será que é o ano dos jovens estrangeiros? Pois é uma tendência da NBA adicionar, né, abrindo as portas aí pros jogadores estrangeiros, que traz uma outra característica, caras mais altos até às vezes, mas que sabem estar de fora. Começou isso com o Dirk Nowitzki, que passaram pelos irmãos Gasol, e agora parece que cada vez mais esses caras vão ganhando espaço nessa liga e que vem recebendo caras mais altos, mas que também são atléticos, que sabem arremessar, que eles chamam lá de unicórnios, né? Porzingis, Ben Simmons, Antetokounmpo, esses caras que são muito grandes, mas que conseguem participar de várias facetas do jogo, não só dentro do garrafão ali. Tá ficando bem cosmopolita a NBA, sem dúvida, né? Manda aí um Chupa Trump. Daqui a pouco tem que entrar um mexicano aí pra gente poder falar com a boca mais cheia. Ah, isso é fera, hein? Já que a gente já falou muito da Conferência Leste, pra não falar que a gente não olhou do mapa, a gente vai falar do atual líder, né? Pelo menos até o momento que a gente tá fazendo a gravação da Conferência Oeste, o Houston Rockets. E, claro, do seu principal destaque, porque com o Chris Paul machucado, o peso ali de armar e criar as jogadas volta ali todo para as costas do James Harden, que não está decepcionando. Na última partida, inclusive, o Barba, né, como é conhecido carinhosamente pela torcida lá no Texas, fez nada mais nada menos que 56 pontos, o seu recorde pessoal aí na carreira. Ele que foi escolhido o jogador da semana pelo lado oeste, né? Então, mas vamos lá, vamos pensar mais no Rockets em global, assim, que vale destacar que é um time muito bem distribuído, né, distribuído em suas funções. É um time muito bem distribuído no ataque, muito bem armado ofensivamente e bem defensivamente. Mas você tem uma defesa que, se você comparar à temporada passada, é uma defesa que vem melhorando, que foi muito melhorada se você comparar com a da temporada passada. E é um time que só tem a crescer, principalmente quando o Chris Paul voltar. Mas aí vem aquela dúvida: o que vai ser desse time quando o Chris Paul voltar? É um time que se encaixou depois da lesão dele ainda mais, mas é um cara que só tem a acrescentar, né, Gabriel? Ah, não, com certeza. Mas isso é uma dúvida bem interessante aí. O Eric Gordon jogando demais também, né? Outro cara que vem tendo boas atuações e que foi meio que resgatado aí. A sua carreira teve um ressurgimento aí na franquia dos Texans, e tem metido muitas bolas de três, ganhando cada vez mais espaço com a saída de caras como o Patrick Beverly e o Lou Williams, envolvidos aí na troca do Chris Paul, enquanto o Chris Paul ainda tá machucado. Então ele tá tendo uma média de 23,1 pontos nesse começo de temporada, né? Então ele tá ajudando bastante o Barba aí, e vai ser legal ver como é que vai ficar essa divisão mesmo, né? O Chris Paul é um cara que precisa muito da bola, né? Um cara que sempre, a carreira toda, teve muito tempo de posse de bola e o jogo passando muito pelas mãos dele. Para um time que tá engrenando cada vez mais do Houston Rockets sem ele, por enquanto, né? Como é que vai ser essa transição? O time que perdeu o Patrick Beverley, perdeu o Lou Williams, perdeu algumas peças importantes nessa rotação, mas ganhou uma super estrela no Chris Paul, mas que logo se machucou na primeira partida e que mesmo assim continua muito bem, tanto que, como disse o Bernardo, é o líder da Conferência Oeste. Mas é o que a gente destacou antes da temporada começar, essa questão do entrosamento, que vai ser uma questão aí por enquanto, que o Chris Paul não está jogando, mas o desempenho continua muito, ainda é muito bom, e o time realmente é um dos favoritos aí. Uma notícia aí que saiu nessa terça-feira, agora que a gente está gravando, um pouquinho antes da gente gravar o podcast, né, na tarde de terça-feira, foi a troca envolvendo o Eric Bledsoe. A gente já discutiu muito a questão do tweet dele, né, que os diretores do Suns afastaram ele, ele falou que não queria estar mais ali, mas depois deu desculpa de que estava no salão de beleza com a mulher dele, não caiu bem, e chega a ser até meio cômico, né? E finalmente o Suns, finalmente não, né, mais ou menos 2 semanas desse imbróglio aí, o Suns conseguiu achar uma casa para ele e foi trocado pro time do Milwaukee Bucks, que é um time, um dos fortes times aí do leste, né, um dos times que briga contra o Antetokounmpo jogando demais nesse começo de temporada, agora adiciona um cara que eu gosto bastante, pelo menos pessoalmente gosto muito dele, no Eric Bledsoe, e abrindo mão é do Greg Monroe, uma escolha de primeira rodada com proteção de loteria, né, pra quem não conhece aí, os times podem colocar essa proteção, por exemplo, se o time do Milwaukee não for aos playoffs, então ele entrar pra loteria do draft nesse próximo ano, essa escolha não vai pro time do Phoenix Suns, né, ela fica ainda com o time do Milwaukee, e apenas no ano seguinte, ou dependendo das condições que foram aceitadas a troca, pode ser 2 anos depois, alguma coisa do gênero, que essa escolha vai para a equipe que recebeu aí, no caso, a equipe do Phoenix Suns. É, então, para finalizar, né, aí foi o Eric Bledsoe para a equipe do Milwaukee, sendo trocado pelo Greg Monroe, uma escolha protegida de primeira rodada e uma escolha protegida de segunda rodada. É, eu gosto, assim, até pelo valor, né, o Greg Monroe é um cara que não estava jogando, que não se encaixou bem nesse time, e você cedeu uma escolha de primeira rodada que não é uma escolha de loteria, né? Não tá entre as melhores escolhas. Me parece interessante que um cara que marca demais e que no ataque tem jogado bem, né? Eu gosto da produção dele, teve a melhor temporada da carreira aí no último ano, mesmo com o time do Phoenix Suns tão mal. Só pra gente finalizar aqui, a tartaruga em cima do poste lá da semana passada que vocês me perguntaram já caiu, né, pessoal? O Orlando Magic já não é mais líder da temporada e parece que a ladeira abaixo vai ser o caminho agora. Mas é um time que vem jogando razoavelmente bem, apesar de só ter uma jogada, né? Até quando essa única jogada vai dar certo para esse time se manter? Vamos ver aí os próximos capítulos da NBA. É, numa temporada longa como é a da NBA, é difícil ter um arsenal tão limitado, né? E é por isso que é uma das ligas mais justas, né? Se diz a rendimento, que são muitos jogos, né? Realmente premia pela regularidade. Bom, já falamos bastante, temos bastante tempo, tanto de basquete quanto de futebol americano, então chegou o momento da gente se despedir, né? Sempre lembrando que você encontra a gente na página do Facebook do site Mais Esportes, com/maisesportesreal, e a gente também está no seu agregador de podcast preferido. É só pesquisar aí no seu celular Android, ou se ele for um aparelho da Apple, a gente também está no iTunes. É fácil, pesquisa ali por BallersCast, BallersCast, acha lá o nosso canal, tá, também se inscreve, porque a gente sempre que sobe o podcast, você vai ficar sabendo, vai poder nos ouvir. Gabriel, Marcos, um abraço e até semana que vem. Tchau pra vocês. Um abraço, Bernardo. Falou, Marcos. Lembrando aí do site, hein? Mais uma dica essa semana. Saiu camposinvisíveis.com. Trabalho super legal aí sobre os campos, antigos campos de futebol. Futebol da bola redonda de Belo Horizonte. Tá bem legal aí. Quem quiser dar uma conferida aí, camposinvisíveis.com. Verdade. Vai estar lá no nosso link, na nossa descrição do podcast, vale a pena conferir de verdade. Então, ficamos aí nesse podcast até semana que vem, pessoal. Um abraço. Um abraço.